novo artigo publicado por pesquisadores americanos sugere uma nova medida para a pressão arterial para idosos acima de 60 anos, que passaria de 14/9 para 15/9. A cardiologista doutora Marildes Luiza de Castro, professora da faculdade IPEMED, explica como essa mudança irá favorecer os idosos. Considerar como limite de normalidade esses valores mais elevados nos idosos é interessante porque, à medida que o organismo vai envelhecendo, os vasos vão se tornando mais rígidos e a pressão arterial, ela garante que o sangue que leva nutrientes para os órgãos chegue até ele. E se a gente baixar muito essa pressão arterial em vasos mais rígidos, como nos idosos, esse sangue que chega até os órgãos pode ficar prejudicado. Entendi. E pode ajudar a diminuir o número de pacientes que usam remédios de controle? Sim, é uma nova maneira de encarar, né, o diagnóstico da hipertensão arterial. E é claro que cada caso deve ser avaliado individualmente. E isso, essa recomendação desses novos valores é para paciente idoso. E aí, com isso, pessoas que antigamente recebiam tratamento por causa de uma pressão acima de 14/9, pode só observar e acompanhar essa evolução sem necessariamente prescrever medicamento. Doutora, o que pode causar uma pressão arterial elevada sem tratamento? Olha, os fatores são vários. A gente não tem uma causa imediata em 90% dos casos. É isso que eu falei, o enrijecimento dos vasos, né? Porque a pressão é a força que o sangue exerce sobre os vasos para percorrer esses canalículos, que são os vasos que levam o sangue com nutrientes para os órgãos. Hereditariedade, mau hábito de vida, como a ingestão de muito sal, bebida, cigarro, sedentarismo, uma série de fatores que predispõem, algumas doenças também, predispõem à elevação da pressão arterial. Um em cada três adultos sofre de hipertensão arterial ou pressão alta, uma condição que causa cerca de metade de todas as mortes por derrame e problemas cardíacos no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde.